ZYJ739, 1330 AM, 10 mil watts de potência. Transmitindo de Blumenau para 1,5 milhão de ouvintes em Santa Catarina. A rádio que fala com a cidade. Boa tarde, clube. Oferecimento: Cemitério e Crematório São José. Há 150 anos preservando a memória de nossa gente. Atômica, dedetizadora e desentupidora. Faça um orçamento sem compromisso. 30 35 1100 e WhatsApp 99176-5798. Itoupava Norte. Centro Valora. Emagreça 15 quilos em 60 dias. Sem passar fome e de forma natural. Fone 3322-2893 e WhatsApp 99944-7880. Com certeza, uma comida preparada com carinho fica mais gostosa, mais saborosa, se ela for preparada em um fogão a lenha, não é mesmo? Agrimilk tem fogão a lenha de vários tamanhos e modelos. Fogão a lenha com acabamento em inox escovado e aço carbono. Vá conhecer agora mesmo a linha completa de fogões a lenha na Agrimilk, que fica na rua Marechal Rondon, 16, no Salto do Norte. É a rua que liga o terminal do aterro à ponte do Salto em Blumenau. Telefone 3338-0264. Você sabia que todos os familiares de falecidos sepultados no cemitério e crematório São José têm direito a uma carteirinha do Clube de Descontos? Entre em contato e informe-se sobre esse benefício. São diversos parceiros que oferecem até 70% de desconto em seus serviços. Confira a relação no site www.cemitériosãojosé.com.br. Informações 47-3322-3950. Cemitério e Crematório São José. Inovação a serviço de Blumenau. Novo caderno de ofertas da Rede Sinopharma chegou cheio de ofertas incríveis para você economizar. Confira: perfume feminino Rose Royal 30ml à vista R$179,80 ou 5 vezes sem juros de R$35,96. Perfume feminino Queen of Seduction 50ml à vista R$99,80 ou 4 vezes sem juros de R$24,95. Sabonete líquido Protex Baby Delicada 200ml de R$13,90 por apenas R$11,75 cada com cartão Fidelidade. Rede Sinopharma, viva o que faz bem. Ofertas válidas até 30 de junho ou enquanto durarem os estoques. É isso aí, você continua no Boa Tarde Clube. Eu, Tamara Caroline, te faço companhia até as 4 da tarde e as músicas continuam tocando pra você. Um alô especial pra Vânia Pereira da Ponta Aguda, também um abraço pra Dona Erika do Belchior, também sempre curtindo a gente. Um abraço pra Arlinda Josefina do Bairro da Velha, Roseli Silma da Fortaleza. Aquele abraço, obrigada pela companhia. I'm gonna cool. 9h45. Acabando com a minha vida, que ela já tá de rolo novo, quase apresentando pra família. Vai amar pra você saber, vai largar pra você sofrer. Paga uma caixa pra eu beber, depois eu falo com você. Deixa eu com meu rabinho ligado, respeitar o meu estado. O volume tá no quatro e a sua frente já tá no talo. Tô curando machucado com azul. Deixa eu com meu rabinho ligado, respeitar o meu estado. O coração tá apanhando e os motão só tá tocando. Os alto-falantes rachando, pra ninguém ouvir que meu peito tá chorando. Ei, a promoção Mãe Não Paga no Beto Carreiro está quase acabando. Aproveite os últimos dias e venha curtir o melhor parque temático da América Latina. É isso mesmo, até domingo, Mãe Não Paga no Beto Carreiro e ganha um passaporte para voltar até dezembro. É o último final de semana da promoção. Corre! Compre pelo site ou fone 47-3261-2222. Do cooperado será nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Ofertas válidas de 28 a 30 de maio. Alcatra bovina com maminha montana, preço para cooperado R$33,95. Óleo de soja leve, 900ml, preço para cooperado R$6,79. Café a vácuo, medida 500 gramas, preço para cooperado R$9,39. Lava roupas em pó homo, 800 gramas, preço para cooperado R$7,98. Cerveja Kaiser lata 350ml, preço para cooperado R$1,89. Beba com moderação. Cooper, compre também em minacooper.com.br. Operação compra e venda Colina Volkswagen. Quer vender o seu usado? A Colina paga na hora até 100% da tabela FIPE. Quer comprar? Temos as melhores condições do mercado. Vistos com parcelas de R$699. Tigrosa pronta entrega por R$799 mensais. Voyage 2022 a preço de 2021. Nós valorizamos o seu usado e garantimos as melhores ofertas. Venha fazer negócio. Operação compra e venda Colina Volkswagen. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Gente, atenção, você, meu amigo, minha amiga, que está aqui ouvindo o nosso Boa Tarde Clube. Você que me ouve todos os dias, você sabe, né, gente, que eu precisei de ajuda aí para emagrecer e procurei o Centro Valora, não é mesmo? Com o método, gente, que eu aprendi com a Joana Tomil, estrategista de emagrecimento e saúde, eu consegui eliminar 15 quilos em 60 dias. Foi maravilhoso. E agora eu tô só mantendo o peso, que eu acho ideal para minha saúde e para ter mais disposição. Estou muito feliz com o resultado e a cada dia eu coloco em prática tudo que meu cérebro aprendeu. E agora eu quero te desafiar. Você que há tempo quer emagrecer, vem tentando, até já desistiu. Mas você sabe que você precisa de mais saúde e qualidade de vida. Até hoje você não tomou uma decisão para começar o seu tratamento no Centro Valora, né? Todo dia quase você escuta aqui, tá querendo, acha bacana, acha legal, já pensou, mas ainda não tomou uma atitude. Então agora chegou a oportunidade. Você vai aprender as estratégias que eu aprendi em apenas 10 dias. A sua vida vai mudar, viu, gente? O Centro Valora tem uma oportunidade única e incrível para você que quer começar a emagrecer e melhorar a sua saúde. Ligue agora e você vai participar do desafio Viva Mais Leve por apenas R$137. Você vai ter um acompanhamento especial de 10 dias, entendendo na prática como melhorar a sua alimentação, construir hábitos saudáveis e praticar exercícios físicos na própria casa. Ligue 3322-2893. 3322-2893. E por aqui a gente vai encerrando o Boa Tarde Clube de hoje, agradecendo a sua sintonia, a paciência, né? Você que curtiu o programa até aqui, você que talvez pegou um trechinho só do Boa Tarde Clube, não tem problema. Obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência. E se Deus quiser, a gente se encontra na próxima edição do Boa Tarde Clube. Tá chegando o Blumenau Fest com a Elza Aparecida. Um grande abraço pra você, muita fé aí no coração sempre, tá? Até a próxima, tchau, tchau. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Sempre tem que procurar, pelo menos achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. No,

16 horas pontualmente. Boa tarde para você que está ligado com a gente aqui na Clube, a rádio que fala com a cidade. Aí até a pouco esteve aí Tamara Caroline fazendo aí o Boa Tarde Clube. A partir de agora eu, Elza Aparecida, estou aqui hoje num programa super especial. Hoje nós estamos, é um programa diferente, é uma live de final de mês de maio, do mês das mães, mas é uma live, é o Boteco do Chocolate hoje. É, tem o boteco, existem outros botecos e o nosso hoje é o Boteco do Chocolate. Então, e a gente está hoje aqui no nosso auditório com um programa especial hoje, dia 28 de maio de 2021. E hoje temos aqui a presença do meu amigo Augusto. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Tudo. Então tá certo. Malu, boa tarde, minha querida. Boa tarde, tudo bem? Toda, Malu, nossa princesinha aí, né? Meu amigo Eric, boa tarde, querido. Boa tarde. Tudo bem? Só tá faltando o Guilherme, que ele mandou agora aqui pra mim, dizendo que vai chegar um pouquinho atrasado por causa do trânsito. O trânsito tá paradinho e ele vem um pouquinho de mais longe, então tá parado. Quero agradecer meu amigo aí, o Fabão, que tá aí com a gente, prestigiando e cuidando do som. Também quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse dia maravilhoso, que a gente possa estar aqui. Um abraço aí lá em cima nos estúdios, meu amigo Lucas, também com a gente, a Luane, sempre dando aquele apoio, Edmilson e o Caio, daqui a pouquinho também, né? E um abraço aí a todos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, pessoal da EMI, aí um grande abraço para Alice Ribeiro, da Panificadora Tribés, da B08 Sublimação, que fez umas camisetas lindíssimas também aqui, e também do Bem Bom Salgados, né? Então aí, mas o que o pessoal quer de casa é música. Então a gente vai começar, nós vamos fazer hoje uma live super diferente para você que está em casa também. É o seguinte, a gente vai começar com a música aí com todos eles, porque depois a gente vai também trazer uma música individual de cada um. E quando um vai ajudando o outro e assim vai indo. Então vamos lá, começar com o programa, porque o pessoal que está em casa quer ouvir música dessa moçada maravilhosa que hoje está com a gente. Vamos lá, maestro. Temos que aplaudir essa garotada linda, agradecer os pais aí que trouxeram as crianças aí com a gente. Muito obrigada a vocês aí pelo carinho, obrigado mesmo. E a gente hoje está, meu amigo, o Eric, está com quantos anos agora, Eric? Estou com 13 anos. 13 anos hoje? Sim. Então, e a Malu? Esse mês eu fiz 11 anos, dia 1º de maio. Ah, eu vi. Ah, fez aí aniversário, dia 1º de maio. E agora, a grande dúvida que eu carrego comigo. É, porque me dá bronca. Quantos anos, meu amigo Augusto? 11. 2 de maio. Dois de maio. Eu sei, porque às vezes eu não posso dizer a data errada. Ele cobra de mim. Quero agradecer mais uma vez também o presente que eu ganhei aqui. Olha aqui, Malu, olha, nós que gostamos de joia aí, ó, que eu ganhei do Augusto. Ah, então, muito obrigada, Augusto, pelo carinho. E vamos agora, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, chegando o Guilherme, que a gente também tá... Tá bom. Sempre é mulher, né? Já viste dando ordem? Não tem, Fabão. Não dá, não muda. É pra quebrar, né? Olha, Zé, a mulher, esse tempo eu fui numa live aí do Marcinho, dos Amigos da Jurema, cheguei lá, já botando ordem no horário, e assim, vamos de música. Agora ela também, ó, uma música aí, uma música. Eu amo isso aí. Então, ô Malu, já que tu desse a ordem, fala então o que tu queria dizer aí pro pessoal de casa. Eu queria dizer que agora é o Eric, depois foi eu, depois o Malu. Ah, então tá bom. Já que botou uma ordem na casa, então vamos de ordem na casa. Vamos lá, então. Eric, agora é contigo, então. É o gosto de folga, né? Foi aí a participação do nosso amigo Eric, né? Sim. Então aí, Eric tá fazendo bastante live, né? Tocando aí, a gente vê, né? De vez em quando tá numa live aí, né? Então tá certo. E agora é a vez dela. Ela deu a ordem, deu a sequência. Deu a sequência, o pessoal aí tá amando. Então tá certo. Hoje eu não mando nada, eu só espero vocês aí. Vamos lá, Malu? Então agora é a Malu. Thank you. com palmo e meio de cano. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena. Pra sentir o sopro do vento me espalhando a melena. Pra sentir o sopro do vento me espalhando a melena. Pois às vezes para seu uso tem veneno na roseta. Tem um preparo de doma trançado com perfeição, que é pra fazer qualquer sistema saber quem é esse peão.